Jack Echo informando o término do reboque do Parque 3 para o Parque 1 na posição 03. Grato, bom dia. Copiado, que serve. Obrigado, bom dia. Está autorizado descida para 1.510, ajuste 1.012. Você consegue completar? Não, você pode fazer. Ok. Mantendo a escuta, eu vou fazer coordenação da outra torre agora na transferência. Mac Tango chame Torre Salvador na frequência 118 decimal meia dúzia descendo para 1.500 pés. Boa noite, Oscar Mike Tango, tráfego ainda 9, estado justo no 012, continua a aproximação, reporte final, pista no 7, baixo travado, Oscar Mike Tango. 7, Oscar Mike Tango. Sinal no 7, baixado, checado, Oscar Mike Tango. Oscar Mike Tango, pouso autorizado, pista no 7, vento de 1.00 graus com meia dúzia de nós. É, espera ver o pouso, Oscar. Nova Tango Oscar, Mike Tango no Solo Zuno 8, confirme Pátio Oxestina. Claro, está ciente, livre backtrack, livrando a próxima correção. Após backtrack, livrando a esquerda, o para Aerostar, ao estacionar a frequência livre, Oscar Mike Tango. Bom, bom dia, bom descanso também. Salvador, Juliette, Juliette, finalizando o reboque, obrigado, bom dia. Juliette, Juliette, obrigado, bom dia.